vezes te falei da falta que você me faz na minha vida. Quantas vezes me negou seu abraço, seu calor, depois que a gente se